são amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos, que um precisa, o outro consola. Baú, Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores, Baú Sertanejo. Alô, minha gente, bem-vindos à melhor programação para você. Hoje, na sua quarta-feira, estamos nós chegando por aqui com mais um programa chamado Baú Sertanejo, recordando os grandes sucessos a partir de agora. Pra gente começar, tem Mato Grosso e Matias, Na Hora do Adeus. Depois tem João Pedro e Juliano, Só no Escurinho. Melhores, Baú Sertanejo.

ser você sem mim. É uma história sem ter fim. Nós dois somos assim. De tanto desejo e que está louca pra me amar de novo. E todo esse tempo que a gente andou brigado, você nem sequer pensou em namorado e jamais me troca por outra pessoa. Nós somos alma e coração, versos da mesma canção, somos o sol e a lua. Nós somos alma e coração, versos da mesma canção, a minha vida é sua. Eu sem você, você sem mim, é uma história sem ter fim. Nós dois somos assim. Nós somos alma e coração, versos da mesma canção, somos o sol e a lua. Nós somos alma e coração, versos da mesma canção, a minha vida é sua. Eu sem você, você sem mim, é uma história sem ter fim. Nós dois somos assim. Não vivo sem você, não vivo sem você. Você Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Soluços profundos revelam a minha alma. Você, rouxinol de minha vida, é quem me faz chorar. Você, beija-flor dos meus sonhos, flor da primavera. Hoje quem me dera ser uma ave para te buscar. Você é o meu sonho bonito, sonho colorido. Você é tão divino que aos céus preciso clamar. Deus, esse amor é a minha vida. Eu perdi tempo ao tempo pra sozinho. Você é tão divino que aos céus preciso clamar. Deus, esse amor é a minha vida. Eu perdi tempo ao tempo pra sozinho caminhar. Me devolva esse amor. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Construiu os montes, cerca do horizonte, fez-se um mural. E no aconchego do berço das serras, esta minha terra, linda claraval. Desbravando matas de um país gigante, nossos bandeirantes lançaram a semente. Mas foram os quadros e os bons operários que construíram o atual cenário, que é o orgulho do nosso presente. Pedaço de terra mineira, és hospitaleira, és muito gentil. Filhos distantes, tu és a saudade, recanto florido da felicidade, estrela sublime do nosso Brasil. Nosso rio Canoas fertiliza o verde e ameniza a sede do nosso café. No alto do morro, um lindo mosteiro, marco pioneiro do amor e da fé. Em teu dia a dia não se vê fracasso, segue passo a passo com a evolução. Muitos contribuíram com o nosso progresso, mas como inserir nestes simples versos toda a gente boa do nosso rincão? Pedaço de terra mineira, és hospitaleira, és muito gentil. Dos filhos distantes, tu és a saudade, recanto florido da felicidade, estrela sublime do nosso Brasil. E o Negro Solimões cantou por aqui, grande sucesso, Estrela Sublime, Christian Ralph, Tempo ao Tempo, ainda Márcio Leão e Leandro, música Alma e Coração. Começamos aí também com João Pedro e Juliano, Só no Escurinho. Ainda tivemos Na Hora do Adeus com Mato Grosso e Matias. Daqui a pouquinho tem muito mais pra você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. É a sua rádio preferida, sempre as melhores músicas vão tocando por aqui. Tem Mato Grosso e Matias, Idas e Voltas, Christian Ralph, O Que Tiver Que Vir Virá, vem na sequência para você em nosso bloco. Quando anoitece lá fora, me bate a lembrança do tempo em que éramos duas crianças, pensando que o mundo era um favo de mel. Ah, esse amor inocente era pra toda a vida, jamais entre nós, nem adeus, nem partida. A nossa paixão tinha gosto de céu. Parece até que foi ontem o primeiro beijo. Quando fecho os olhos ainda te vejo e sinto as batidas do seu coração. Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro. Parece mentira que aquele futuro que a gente sonhou não passou de ilusão. Veio nos trilhos do tempo o trem do destino e foi te levando por outros caminhos, deixando-me aqui na estação solidão. E nessas idas e voltas da minha saudade, perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. Até que foi ontem o primeiro beijo. Quando fecho os olhos ainda te vejo e sinto as batidas no seu coração. Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro. Parece mentira que aquele futuro que a gente sonhou não passou de ilusão. Ei! E foi te levando por outros caminhos, deixando-me aqui na estação solidão. E nessas idas e voltas da minha saudade, perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. E nessas idas e voltas da minha saudade, perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. Veio nos trilhos do tempo o trem do destino e foi te levando por outros caminhos, deixando-me aqui na estação solidão. E nessas idas e voltas da minha saudade, perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. E nessas idas e voltas da minha saudade, perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. E nessas idas e voltas da minha... As melhores, baú e sertanejo. Que você sente amor por outra pessoa e finge que não notei que o seu pensamento comigo voa. Fecha os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz, mas seu coração está em outra direção. Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar, mas vejo em seu olhar a pressa de ver tudo acabar. Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é. Vai todo.

porque te amo, só porque te chamo, chamo tudo de amor. Acho, só porque te encontro, só porque me encanto, canto uma canção de amor. O peito mora um desejo, na boca um beijo, sempre a te esperar. A minha felicidade é pura vontade de te abraçar. O amor é uma saudade que a gente vive agora. Ele te nega um beijo, você chora, você chora. Não prendo amor com medo, não tem segredo, é livre. Quem tem amor tem tudo, só amando é que se vive. Mora um desejo, na boca um beijo, sempre a te esperar. A minha felicidade é pura vontade de te abraçar. O amor é uma saudade que a gente vive agora. Se ele te nega um beijo, você chora, você chora. Não prendo amor com medo, não tem segredo, é livre. Quem tem amor tem tudo, só amando é que se vive. Só amando é que se vive. Só amando é que se vive. O amor é uma saudade. Baú Sertanejo, quarta-feira, meio de semana. Zezé de Camargo e Luciano, música Só Amando é que se vive. Legal, hein? Águas de São Francisco, César e Paulinho, ainda Christian Ralph, O Que Tiver Que Vir Virá. Também nós cumprimos Idas e Voltas com Mato Grosso e Matias. Daqui a pouquinho tem mais pra você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Esse é o programa da nossa gente, esse é o nosso Baú Sertanejo. Tem Leonardo e Eduardo Costa, Blusa Vermelha, depois tem João Mineiro e Marciano, Alguém Que Me Lembra Você. Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita, se aposta de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. A blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Sofre. Se ela um dia padecer como eu padeço. Prefiro mil vezes que me mande a morte. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma só em silêncio ao sentir minha dor. Sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes e me mande a morte. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Eu queria que você soubesse o quanto te quero. Eu queria que você guardasse alguns beijos pra mim. Eu queria que você me entendesse e não me esquecesse de jeito nenhum. Eu queria que você não me achasse uma pessoa comum. Eu queria sua vida pra morar bem no seu coração. Eu queria usar seus lençóis pra cobrir toda a minha paixão. Eu queria encontrar outro alguém pra deixar de te aborrecer. O problema é que já não existe alguém que me lembre você. Eu queria que você soubesse que já não suporto nossa vida sem os seus abraços, sem o seu amor. Eu queria que você me aceitasse. Não adiasse nada pra depois. Eu queria que o sol da manhã encontrasse nós dois. Eu queria invadir sua vida pra morar bem no seu coração. Eu queria usar seus lençóis pra cobrir toda a minha paz. Eu queria encontrar outro alguém pra deixar de te aborrecer. O problema é que já não existe outro alguém que me lembre você. Eu queria invadir sua vida pra morar. Eu queria usar seus lençóis pra cobrir toda a minha paixão. Você e as melhores, Baú Sertanejo. Música. festa de peão. Bota aí chapéu de couro com o berrante na mão. Quando olhei nos olhos dela, quase caí de emoção. Seu jeito de boiadeira apaixonou meu coração. Fiz dos meus braços um laço e num só abraço ela eu lacei. Ela então me deu um beijo cheio de desejo, a ela falei. Sou peão de boiadeiro, no Brasil inteiro já fui campeão. Agora minha morena quer entrar na arena do seu coração. Oh, morena boiadeira, repique esse berrante e diga que vai me dar o seu calor. Seu peão, quero seu coração, quero seu amor. Fiz dos meus braços um laço e num só abraço ela eu lacei. Ela então me deu um beijo cheio de desejo, a ela falei. Sou peão de boiadeiro, no Brasil inteiro já fui campeão. Agora minha morena quer entrar na arena do seu coração. Oh, morena boiadeira, repique esse berrante e diga que vai me dar o seu calor. Quero seu amor. Oh, morena boiadeira, repique esse berrante e diga que vai me dar o seu calor. Oh, morena boiadeira, quero ser seu peão, quero seu coração, quero seu amor. Quero ser seu peão, quero seu coração, quero seu amor. Seu peão, quero seu coração, quero seu amor. Quero ser seu peão, quero seu coração, quero seu amor. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Essa menina tem a cara boa, que cara boa tem essa menina, que cara boa tem essa menina, essa menina tem a cara boa, gostei, gostei dessa menina, essa menina é um encanto de pessoa, gostei, gostei dessa menina, essa menina é um encanto de pessoa. No jeito dela, me amarrei, agora tô piado, é cedo pra dizer que tô apaixonado. Mas alguma coisa tá mudando em mim. Nos olhos dela tem um mistério que vou desvendar. Alguma coisa de fundo de mar, uma beleza que não tem mais fim. Essa menina tem a cara boa, que cara boa tem essa menina, que cara boa tem essa menina, essa menina tem a cara boa. Gostei, gostei dessa menina, essa menina é um encanto de pessoa. Gostei, gostei dessa menina, essa menina é um encanto de pessoa. Essa menina, quando remexe ela mexe comigo, meu olhar vai onde vai ter umbigo. Quando a sanfona toca um pé de terra, o cheiro dela mistura canela com a alecrim do campo. Essa menina me feitiça tanto, a coisa mais linda que Deus fez na terra. Essa menina tem a cara boa, que cara boa tem essa menina, que cara boa tem essa menina, essa menina tem a cara boa. Gostei, gostei dessa menina,

Tá indo demais, Alexandre. Fechou mais um bloco. Você marcou pra mim. Ainda também tivemos Cara Boa, Gini Geno, Luiz Cláudio, Juliano, Morena Boiadeira. Começamos em tudo com Alguém Que Me Lembra Você, João Mineiro e Marciano, Leonardo e Eduardo Costa. Blusa Vermelha foi mais uma também que nós conferimos. Daqui a pouquinho, após o intervalo, tem João Renis e Reni aqui no Baú. Baú Sertanejo. O melhor da música sertaneja volta em instantes. O Baú Sertanejo está de volta. Recordando os grandes sucessos. A Ausência, João Renes e Reni. Depois tem Goiânia e Paranaense, Marcas de um Amor. Quando você se foi, eu chorei sua ausência. Eu fiquei tão só. Eu me inconformei e lhe procurei, você não teve dó. Implorei seu calor, implorei seu amor, foi difícil viver. Eu peço por favor, volte meu amor, me ajude a viver. Quando você se foi, eu chorei sua ausência. Eu fiquei tão só. Eu me inconformei e lhe procurei, você não teve dó. Implorei seu calor, implorei seu amor, foi difícil viver. Eu peço por favor, volte meu amor, me ajude a viver. Baô Sertaneja. Amigo, eu não consegui viver ao lado dela. Separados, um pra cada lado, eu vou levando a vida. Ela nem sequer me disse a palavra de Deus. Cara a cara, ela não quis me ver na hora da partida. Não consigo disfarçar a falta que ela faz. Também não quero que ela saiba como estou vivendo. Não dá pra retirar as marcas deste amor tão louco.

Baú Sertanejo. Marcianas, fim de semana. Leandro mais o Leonardo, de 1993. Mexe, mexe. Ainda Goiânia e Paranaense, Marcas de um Amor. Também nós conferimos antes o João Renes e o Reni, Ausência. Daqui a pouco tem mais moda sertaneja. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Esse é o nosso baú de quarta-feira, meio de semana. As Paredes Azuis, tem João Mineiro e Marciano, depois tem Teodoro e Sampaio, Roupão de Banho. Já se vai mais de uma semana sem você, e eu aqui lutando pra esquecer, tentando enganar meu coração. Entre nós, tudo se tornou um caso sério, e por fim foi terminar em adultério, que muita gente chama de traição. Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos. É

nas horas que eu mais preciso. Abra o jogo, paixão. Será que um outro Adão entrou no meu paraíso? Você e as melhores. Baú Sertanejo. Seu adeus, tudo bem. Difícil é suportar as consequências. O desprezo não é fácil pra ninguém. Não consigo conviver com a sua ausência. Mas se é essa a sua vontade, pode ir, aceitarei a despedida. Se não sou parte da sua felicidade, também não quero atrapalhar a sua vida. O amor não deve ser uma prisão, nem mesmo lá da paixão pode impedir a liberdade. Cumpre as asas, vá pousar em outro ninho, mas não deixe em meu caminho os rastros tristes da saudade. A sua vontade, pode ir, aceitarei a despedida. Se não sou parte da sua felicidade, também não quero atrapalhar a sua vida. O amor não deve ser uma prisão, nem mesmo o laço da paixão pode impedir a liberdade. Cumpre as asas, vá pousar em outro ninho, mas não deixe em meu caminho os rastros tristes da saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Achei uma louca pra machuquei o coração de uma mulher. Sempre pensei que uma paixão durasse apenas um só verão. Sempre pensei que o amor fosse igual uma flor mudando de estação. Aconteceu com você e eu não tive tempo de perceber. E só depois que te perdi é que eu percebi quanto amo você. Achei uma louca pra gostar de mim. Como eu fui bobo em pensar assim. Quando eu achei que tava tudo bem, ela foi embora, eu fiquei sem ninguém. Achei uma louca pra gostar de mim. Mas nem tudo na vida é como a gente quer. Só depois de tudo é que eu percebi que machuquei o coração de uma mulher. Sempre pensei que a solidão fosse mentira do coração. Era tão fácil pra mim, eu tinha você assim na palma da minha mão. Bastava um toque do meu olhar e você vinha me procurar. Pra nada disso eu liguei, só agora eu sei que aprendi a te amar. Achei uma louca pra gostar de mim. Como eu fui bobo em pensar assim. Quando eu achei que tava tudo bem, ela foi embora, eu fiquei sem ninguém. Achei uma louca pra gostar de mim. Mas nem tudo na vida é como a gente quer. Só depois de tudo é que eu percebi que machuquei o coração de uma mulher. Sertaneja. A gente se esbarrou por aí e foi assim que tudo começou. Convidei pra tomar um shopping e você aceitou. Me pediu pra falar de você. Estava a fim de conhecê-la melhor. Mas percebi que você, feito eu, estava numa pior. E entre um gole e outro a gente trocava confidências que feriram nós dois. Envolvidos na nossa conversa, ninguém sabia o que viria depois. De repente toquei o seu rosto e você beijou a minha mão. E foi assim que acabamos ficando e descobrimos a nossa paixão. Te amo, te amo, te amo. Desesperadamente eu te amo. Não sei dizer o quanto, mas é maior que o oceano. Dentro do meu coração, agora mora um amor de verdade. Quem me vê vai logo saber que achei a felicidade. Te amo, te amo, te amo. Desesperadamente eu te amo. Não sei dizer o quanto, mas é maior que o oceano. Dentro do meu coração, agora mora um amor de verdade. Quem me vê vai logo saber que achei a felicidade.

instante sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já que eu vi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Meus braços se afastou, a dor do seu abandono, nem sei como não me matou. Ouça bem, mulher, meu verso que diz assim: não queira fazer pra outro o que você fez pra mim. Ouça bem, mulher, meu verso que diz assim: não queira fazer pra outro o que você fez pra mim. Essa dor que convenci, a sorte se desvanece, parece até que morri. Ouça bem, mulher, meu verso que diz assim: não queira fazer pra outro o que você fez pra mim. Ouça bem, mulher, meu verso que diz assim: não queira fazer pra outro o que você fez pra mim. Baú Sertanejo. Aqui é bem melhor. Eu sei que entre nós ainda tem jeito. Vem pra perto do meu peito, vem ouvir meu coração. Brigar qualquer casal que ama briga, e não é por uma intriga que se acaba uma paixão. Você já fez a mala, pôs na porta, diz que agora não tem volta, nosso amor tem que acabar. Te juro, não mereço desse castigo. Pode até brigar comigo, mas te peço amor, não vá. Brigue comigo, mas não vá, amor. Eu morreria sem você aqui. Meu mundo é triste sem o seu calor. Brigue comigo, mas não vá, amor. Brigue comigo, mas não vá, amor. Eu não conseguia te esquecer. Sem teu carinho eu sei que vou chorar. Brigue comigo, mas não vá. Por isso é que eu te peço, não me deixe. Mesmo que você se queixe, diga que me compreendeu. Quem ama de verdade tem ciúme, e não há o que me acostume. Ser feliz sem te amar. Escute por favor o que eu te digo. Pode até brigar comigo, mas te peço amor, não vá. Brigue comigo, mas não vá, amor. Eu morreria sem você aqui. Meu mundo é triste sem o seu calor. Brigue comigo, mas não vá, amor. Brigue comigo, mas não vá, amor. Eu não conseguia te esquecer. Sem teu carinho eu sei que vou chorar. Brigue comigo, mas não vá. Brigue comigo, mas não vá, amor. Eu morreria sem você aqui. Meu mundo é triste sem o seu calor. Brigue comigo, mas não vá, amor. Brigue comigo, mas não vá, amor. Eu não conseguia te esquecer. Baú Sertanejo. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído num canto da penteadeira. Um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida. Usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido de ser beijinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Sem Ralph, Vestido de Seda. Também nós referimos juntos aqui Zezé de Camargo e Luciano, 1996, com a música Brigue Comigo Mas Não Vá. Ainda tivemos o César e mais o Paulinho, Abandono, e ainda Liguei Pra Dizer Que Te Amo, a voz aí do Ataíde e Alexandre. Fechando aqui mais edição do nosso Baú Sertanejo, que volta com você amanhã, na quinta-feira, com muito mais músicas. Um abraço aqui do amigo Elber de Andrade, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.